Pena 63 no 5, Centro Recife no 260, Alterno no 28, decimal 8. 260, 288, Gatão. 648, da presente Voitap. Da presente Itap, gol 648. Xandeme 142, decola os 45, controle agora 119, decimal 35, tem um bom voo. 19, 35, obrigado, boa tarde. Muito obrigado. Controle, boa tarde, Xandeme 142, decolado. Xandeme 142, boa tarde, contato radar, submantenha nível 350 e sai da PUCA. 350 na PUCA, Xandeme 142. No 648, desse mantenha 3 mil pés. 6 mil pés, 1010 no 648. 02, prossiga. Boa tarde. Zero quatro um nove meia. O ajuste no 0 na 0. 0 5 0 5 4 1 1. O Guardião 02 está pronto para a decolagem? Autorizado a decolagem com proa norte, o vento 1 10 graus com 12 nós. Estabilizado no ILS X Ferreira, pista na 0. 2010, reportando estabilizado X Ferreira 10, gol 642. O Xaner 6142, submantenho nível 350. Chame Centro Recife na 25, decimal 45. Alterna 126, decimal 85. Vem com uma bota. Boa. Acompanhei o P.O. bem. Oi, Salvador, fora do solo, para nós, Guardião 02. Sente, Guardião 02, decola 50, controle agora em 1 19 decimal 35, tem um bom voo. 1 9 35, até o retorno, Guardião 02. Controle Salvador, Guardião 02. Yeah. Guardião 02, decolou de Salvador, está inicialmente com proa norte, a intenção é pegar a magnética 333, seguindo para a cidade de Pitada, está afastada 1 hora de Salvador, mantendo o QSV. Ciente, Guardião 02, confirme estimado para pouso e o destino. Destino é a cidade de Pitada, em cima designativo, o Alto da Serra, lá fazer um resgate aeromédico e... Os dois copiou o controle. Mais um. 2-0 milhas afastado, Guardião 02. Cortar 20 milhas afastado, Guardião 02. Se dá presente, vou direto destino. Direto destino, 02, obrigado. Boa tarde, autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento 120 graus com 10 nós. Ando na 10, 8, 6, 6, 2, 1, 3. Noite, decimal 6. 18, 6, 6, 4, 8, 16. Ok. M2-1-3, decola 5-5, controle agora em 1-1-9-35, bom voo. 9-3-5, 6-3-6-2-1-3, muito obrigado, boa tarde. Corre, Salvador, voo 648 no externo, baixado Senado. Voo no 648, boa tarde, final da 1-0, tráfego já avistado, sem autorizado pouso na 1-0, vento 1-1-0 graus com 1-0 nós. Livre pouso na 10, voo 648. Deu 360, da presente voo Leda, após Leda Bridge. Ok, da presente direto Leda, 360, após Bridge, 6213. Contato radar perdido a 12 milhas noroeste, prossiga em condições visuais, frequência livre. Chego até o regresso, Código 02, bom resgate lá na localidade de queimada. No 697, a minha instrutora recomendou para mim que ele pedisse o seu sinal de identificação, descer para 3 mil pés no 010 via chegada bom. A coisa que eu vi a chegada bom, identificou, entendeu? Desce para 3 mil pés, no 1997, 1090. É afirmativo. Econo 642, vista direita. Delta 308. Azul 4116, passou Duna, completa LS, torre 118 metros. Descendo, obrigado. Torre Salvador, muito boa tarde, Azul 4116. Azul 4116, boa tarde, final da 10, continua a aproximação, reporta quando embaixo travado. Voltará Azul. Baixo travado, passando externo, Azul 4116. Azul 4116, autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus com 13 nós. Luz e pouso, Azul 4116, pista 10. Alemanha 2, 1, 3, chame agora Recife em 1-3325. Por favor, senhora, é hoje, Alemanha 2, 1, 3, pode confirmar a frequência do Recife? 133.25. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, boa parte. Momente. Azul 4116, solo 04, direita 121, décimo 9. Ciente, Azul 4121, 1219, saindo à direita. Salvador, é o Azul 4116. Livrou, 4116, Alfa Juliette para o 03. Gente, Alfa Juliette para o 03. Salvador, boa tarde. É o 35241, no cliente da Romeu, está no Parque 3, está pronto para a cobra, se for possível. Confirmando, é o Trip 5241, está no Parque 3, cliente da Romeu, autorização. Ok, Trip, aguarde alguns segundos para copiar. Vai aguardar, dois problemas. Xenemia 326, redução 200. 200, repetindo 6326. Confirme a radial de Montes Claros. Um 697, desse mantenha 2000, livre LS 10010 no ajuste. Gol no 697. Ok, 1697, 1090, 2000, livre LS, gol no 697. Irmão. Curva direita, saída Arbor, Elefa. E confirmando, saída Arbor, Elefa. O controle opera 19.35, aciona 5021 no cotejo. Gente, decola de beira 10 com a curva à direita. Saída Arbor, então Elefa. O transponder 0-2-1 e o controle operando 119-35. Correto, quando produção e posicionar no PAS 3. Vamos lá. Linha esquerda 0-35. Atingiu 0-35 na proa, minha esquerda. Meia, mantenha 4000, aguarde para prosseguir a descida. Posiciono 010. 04 mil mesmo, a altimetria 1010, nível de transição é 050. Prontinho, aguarde. 6326, desce para 3000, mantendo a proa livre LS. Chame no localizador. 3000, mantendo a proa livre LS, para o localizador, 6326. O nome que chamou o Salvador? 3104, boa tarde. Boa tarde. Identifique, descida via chegada à Mari para o 050. Manda voar direto, Bruno. Autorizado, Duna. 50, 13, Duna. Gente, passando Duna, o número 97, completa aproximação, torre 118, decimal 62. 118, obrigado, boa tarde, o número 97. Boa tarde. Sete controle, a sem identificação, décima tem 4000 via ponte 1010. 4000 com ponte 1010, não, 947. 649, autorizado, ele é os 240 via Golf 677, decola 10, curva direita, saída da El Leda. Após Leda, Ilhéus, controle opera 1935, aciona 5011, cotejo. 240 para Ilhéus, via Golf 677, demora 10, direita da El Leda, via Ilhéus, 1935, 011, 49, correto, apenas me confirme o gate? 02. 02, chame quando pronto para o posicionamento no 2.